Yeah, you got some. You got love, baby. Quero meu Cayenne, elas faço bens. Porto-Coense, em estados diferentes. Você sabe que a gente entende. Jogamos água quente, tô consistente. Quero meu Cayenne, elas faço bens. Porto-Coense, em estados diferentes. Você sabe que a gente entende. Jogamos água quente, tô consistente. Senti o frio do gelo, congelei meus péssimos tempos. Lutei contra o vento, mantendo 100%. Eu não invento, me alimento, nego. Passos de notas me mantém em movimento. O rabo dela fascinou, me deixou vidrado, deixou. Só quero jogar ela na king size e vou. No seu corpo todo vou, vai sentir quem sou. Agora tô aqui, mas depois vou partir. Eu vou sentir a viagem, gata vem na vibe. Vamos fazer sacanagem, é, vem na party. Você gosta, eu também gosto, ler. Então diz que posso, diz que posso, baby. Quero meu Cayenne, com elas faço bens. Porto-Coense, em estados diferentes. Você sabe que a gente entende. Jogamos água quente, tô consistente.